6 conforme. Decolando no zero, primeira curva direita com a Dael Leda Mótica, código 5507, controle 208, gol 1397. No 397, chame pronto no 10, prospectando. Chama pronto, gol 1397. Gente, frequência livre. Pastor 32. É o Corsair 2732. Prepare a Conde para Recife. Aguarde, Potter. Presente. Chama a torre. Menos confirme a frequência da torre, senhor. 11895. 395, obrigado. Até mais. Controle azul 5076. Azul 5076 ao controle, contato radar, após 2000, direto Ilhéus. Após 2000, direto Ilhéus, 5076. 1964. Escuta para cima, 964. Número 3 para pouso, velocidade 230 nós. Jesus, meu Deus. Pastor 32, acione para o táxi minha torre em 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-6, tem informação do POB? Afirmo 09. 9 a bordo, decola da intersecção ou o táxi até a cabeceira? Não. Não copie. Intersecção, decola. Bem, chame a torre de 8-9-5 para o táxi, o Pastor 32 é uma boa viagem. Ok, vai chamar a torre de 8-9-5 para o táxi, muito obrigado, boa noite. 10 direto com Recife, 2, 2, 3, 2, direto. Vai passar acima, abaixou e travou. 2008. Sou 2008, livre pouso não no zero, vento 150 graus com 7 nós, altímetro no zero no meio. Livre pouso, obrigado. O 964, vetoração esquerda, proa 040, desça para 2000, está limitado pelo localizador. 040, 2000, localizador limitado. Pastor 32, pronto táxi. Informa PLB? 09. Gente, 9 a bordo, altímetro no 0 no meio, livre táxi, chame no ponto de espera do hotel. Livre táxi no 0 no meio, sei lá, no ponto de espera do hotel. Livre LS, informação de 0 no 4 no Voo 1964, direita 080 para o localizador, Divre LS, aguarde transferência. 080, tá Divre LS. 008, solo 00, Divre direita, solo 121, decimal 9. 1029, 08. Observador 008, Gru. Romeu Golf, prossiga. Alfa Juliet 08. Deixa para o táxi. Opa, estou na ponte de espera, pronto. Tem dois ali, mantenho no zero. Aqui mantém. Azul 4116, localizador, cheque o trem, torre 11895. 895, 416, boa. Torre Salvador, azul 416, boa tarde, tá na final, 7.5 milhas visual. Azul 416, parte externo. Reportando externo, 416. 3-2, tripulada 1-0, vento 1-7-0 graus com 9-9. 3, livre. 3-2, livre decolagem. Siga. Autorizado, chama para o táxi. Externo 416. Continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Faz autorização para pouso. Milhas para o externo no localizador. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895. 2900 graus. 89, altímetro 10 no meia. 1016, livre pouso 10, azul 416. Pastor 3-2, decolada ao 03, controle 120, decimal 8, com voo. 208, prazo. 2397, poder equipe de solo, após a aeronave da companhia parquear no 9, autorizado no 10, chama pro taxi. 7 após a aeronave do 9, está livre, gol no 6, 9, 7, coordenação do solo, obrigado. Gostaria do 2230, chame Recife 1260. 2602230. Em Recife, gostaria 2230, boa noite. 2230, boa noite. Com 1164, esse é o controle Salvador. Desça sem restrições para 4000 e voe direto Duna para aproximação ILS. Ajuste no 0 no meio. Prossiga. Para 4000, leva na frente. 16, solo 05, livre à direita, solo 121, decimal 9. 209 azul, voo 41. Azul 41, no nome é taxativo Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 41. Pulou 885, este é o controle, Salvador. Desça para 8.000 na chegada bom. E ajuste no zero no meio. 8.000 na bom. Azul 5076, está agora 53 milhas afastado de Salvador. Serviço está terminado, chame Ilhéus 1201, Azul 5076. Bono 256, boa tarde. Agora de copo, prepare a PUCA. PUCA, guarda. Meu papá, Juliette papá, pronto pra copo? Autorizado, Serra November, Delta Juliette, nível 120, decola da 17 curva esquerda no perfil da Momo, Cogbo, após direto conforme rota. Se afaste na 295 em Salvador até 200 milhas, onde propõe modificação e coordenação. Segue visual 105. 5501 no transponder. Controle 120, decimal 80. Até o B. Frente 2 a bordo, altímetro 106, livre taxi, chama para ingresso do 17. Decolagem 1895 e 16, boa viagem. Azul 41, nomeia Juliette, portão 03. Juliette pro 03, azul 41, meia boa. Falo, boa tarde, gol 1964. Gol 1964, taxi de Alfa, portante da Juliette. De Alfa, aguarda antes da Juliette. Ingresso é partilhado e pronto no set. Camarada, pronto, bebê. O Paulo Rondo 256 está pronto para ser dentro. Posição 2. Pronto para cópia? Está pronto para cópia. Serra Bravo, Serra Gulf, autorizado, nível 370, Vial Peso Luma 0. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da PUCA, transição Zipar. 55 no 5, transponder 120, decimal 80, controle. Ok, 370, nível aprovado. Algum decola da curva esquerda, PUCA Zipar. 55 no 5, código 20.8, pode colar 256, está a posse de ser. Coordena equipe de solo, faz o azul parque à sua esquerda no 3, autorizado, chame para o ataque. Ok, agora no azul, autorizado. Autoriza o treinamento da posição? Coordenação, equipe de solo, chame pronto para o táxi após o puxo no 256. Ok, vai ser, no 256, guarda. Após o tráfego, inicia o treinamento e coordenação. Bora 964, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, bora 964. Gol 1885, 41 milhas, passa 14.600, desça para 5.000, sem restrições. 5.000 sem restrições. Aguarde, copa, prepara da Elfa, instante. Água desça sem restrições para 2.000 pés. Está autorizada aproximação ILS, gol. Monono 64. Sem restrições para 2.000, autorizado ILS, Monono 64. Controle Salvador, boa tarde. Gol, Monono 3, 97, passa Monono 500. Polo 397, esse é o controle Salvador, contato radar estabelecido após 2.000, Rui Leda, Leda, Mótima e Suba, sem restrições. Após 2.000, direto Leda, Leda, Mótima para o 360, gol, Polo 397. 50, boa tarde, Leda. Terra, confirme somente com a OB. 2 a bordo para saneamento decolagem, 2395, 16, boa. Romeu Golf decolado, aos 1-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, Romeu Golf, grato, bom dia, boa tarde. Azul 2740, está agora a 60 milhas afastado de Salvador. Sei que o senhor está ansioso em falar com o melhor controle de aproximação do, de Sergipe. Chame agora 1-2-0, decimal 13, boa viagem, Azul 2740. 203 agora com o melhor de Sergipe, tendo falado com o melhor de, da Bahia. Obrigado. Trulli Salvador, boa tarde. O Romeu Romeu Golf decolou na Momo. Romeu Romeu Romeu Golf, o controle, contato radar, suba sem restrições para o nível 180. A propósito, qual a razão de subida aqui da empregada? 2.500, senhor. Positivo, 2.500, dessa razão de subida. Vou direto para Lençóis, sem restrições. Câmbio. Direto Lençóis, fui grato, Romeu, Romeu Gol. Aí não é só o controle, não é o controle, não é o controlador. Uno 885, desça sem restrições para 2.000. Qual é a velocidade agora? A 2.000 pés, agora indicada 240. 240, ciente. É o número 2 para Pouser. A seguir o voo 1164 da sua companhia. Campo. Direito ainda, ponto espera 295, ajuste 26. 25.000, obrigado também. Salvador, bom dia, voo 2009. Boa tarde. Boa tarde, 2009. Confirme somente o horário do plano. Afirmativo, senhor. Já lhe confirmo já. Faltas fora 1802. 1802, gente. Pronto para posto aqui para mim com 30 minutos de antecedência, mas daqui a exatos 15 minutos já aparece aqui para mim, confirmar primeiro aeroveu, já adianta a saída. Afirmativo, só por gentileza deixar anotado aí, o nível 200 seria ideal, obrigado. Ideal. 200, saída da EL, transição coral. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Charlie 256, após espera, pronto. A linha mantém no zero. A linha mantém no zero, igual 256. Leão 20 décima 8, bom voo. Controle 120 décima 8, papai de leite papá. Salvador, papai Romeu, papai de leite papá, tá declarado no 10, perto da saída, Momo. Papai Romeu, papai Juliette papai, o controle Salvador está em contato, radar suba sem restrições. Também. Subindo sem restrições para 120, papai de leite papá. 1885, reduza a velocidade para 210 e com 210 eu autorizo o ILS, câmbio. 210, 1885. Decolagem 120.8. A saída da El Leda Monte. Da El Leda Monte, é isso aí. Correto, chefe pronto no 05 para puxar o chão. Valeu. Cometem as aeronaves, vai cruzar na vertical, mantém a posição alinhada, estimado 1 minuto e meio. Senhor 96326, esse é o controle Salvador. Ajuste agora no 096, desça para 4000 e voe direto Duna para aproximação ILS, é o número 13 para Pouso. Já presente, voa direto Duna, aguardando o número 3. 4000, altitude autorizada. Papai Juliette, papai, qual a razão de subir que você está empregando? 700 pés por minuto. 700 pés, voe código. Direto código, papai Juliette, papai. Autorizado, ILS, no 0, voo 1164. 1164, checa o trem, chame torre, 1895, câmbio. 1185, obrigado. Equipe decolar da 17, vento 130 graus com 9 nós. Foi Salvador no Golno 164, final de LS X-Ray 10, pronto. Golno 164, reparte externo. Caralho externo. Golno 3, 97, chave Recife, frequência 1251, câmbio. Recife 251, Golno 397. É o melhor do sábado. Grande abraço. Autoridade chamar o táxi. Volo 256, decolador 19, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, 256. Passo externo, voo no 164. Volo 164, livre pouso na 10, vento no 30 graus, com no 09, altímetro no 06. No 06, altímetro, livre pouso no 164. Juliette Serra, decolado 119, controle 120, decima 8, bom voo. Até a Juliette Serra, fora do solo. Decolado 119, controle 120, decima 8, bom voo. Zero. Para o destino. 284. Não entendi. 284. Ok. Proa 284. Está autorizado a prosseguir. Câmbio. Autorizado direto 284, papai Juliette Papá. Controle, Papa Romeu, até o Juliette Serra. Helicóptero até o Juliette Serra, o controle. Controlar, acendeu mil pés, solicita de CP, a Patapão Camaraty, 241. Proposto e aceito. Câmbio. Yeah. Gol 18853 milhas para passagem sobre o marcador. Em aproximação para pouso. Cheque o trem, torre 1-1895, gol 1-885. Estabilizado, baixado e travado, 2-118-95, gol 1-8. Papá Romeu, papá Juliette, papá, eu preciso do seu estimado para pouso. 1-8-5, continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Aguarde, hora que eu fico. 1-9-4-6, anotei. Helicóptero Hotel Juliette Serra, acione o seu equipamento transponder, câmbio. Ok, chef. Solo 2-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. Confirma a alternativa? Aproximação e ILS, Oceano 6-3-2-6. Para 2-0 autorizado, está autorizado em ILS, recuperar está pisado, chinelo 6-3-2-6. Alternativa? 7, altímetro 1-0 no 6, 7 a bordo, táxi, livre táxi, chama para ingresso 1-7. Salvador, só ratificando a pro ideal para o destino é a 295, papai de leite, papai. Positivo, modifica para o 295, a proa, o papai, o meu, papai de leite, papai. Para 295, papai de leite, papai, grato. Chame Recife 12685, câmbio. 265, obrigado, 256, boa tarde. Boa. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 77, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, controle. Gente, o meu Golf 40 milhas afastado, chame Recife, a frequência 1260, câmbio. Boa. Próximo, Juliette, 1885. Bono 885, ingresso Juliette, portão 08. Juliette 0888. Novo Salvador, boa tarde. 6142, portão 4, informação Oscar. Xelém 1142 para Recife, 350, pronto para quatro. 350, 350. Cuidado para Recife, nível de voo 350, decolando a 10 por esquerda no perfil da Puca Jama Caju. Após intercepta pelo Luna 7, segue conforme em rota do piloto. 5542 transponder, 120, decimal 80, controle. Código 5474, vamos ver. 5474, gente. 340 autorizado, decolando a 1-0 curva à direita no perfil da DAEL, Leda e Irume. Em Irume, intercepto CP novembro 857, segue até a moça após conforme. 5533 transponde, controle 120, decimal 80. 340, via novembro 857, decolando a 10 curva à direita na DAEL, Leda e Irume. Acionado 5533, controle 1208, está 3193. Está 3193, correto, sempre pronto, inspecionamento. Portão 01. E ao Paraguanambi. Coronel seria a 275, senhor. 12, firmo, livre. Ok, muito bem, hein. Pastor 32, controle. 60 milhas afastado de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3, e boa viagem, chame. Luciano 6326 no localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895, câmbio. Agora com a torre 18895, Oxenero 63, 26, boa tarde. Boa. Torre Salvador, muito boa tarde, eu sou na 6326, estabilizado no ILS X-Ray. Na 6326, reporte externo. Sem mais externo, 6326. Passando o marcador externo, CNM 6326. CNM 6326, livre pouso no 0, vento no 40 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 6. Livre Que chama só? Já fala da 97? Autorizado Salvador, Serra Novembro, Delta Hotel, nível 105, decola da 97, ponta direita, no corredor Axé, restrito ao 9000 pés até a liberação do controle, ou farol da barra. O transponder é o 5544, controle 120, decimal 80. Quatro a bordo para acionamento táxi de decolagem 3295-0 no meio. Para o táxi funcionar 6315-6315 com 4 horas e 45 alternando o galeão pela vez de 166-166. 6315, táxi autorizado. Patinho no Índio, Ponte Pera 1395, ajuste no 0 no meio, boa viagem. Patinho, quantidade 18295, funcionar 6315, obrigado. Papá Romeu, papá Juliette, papá, conta. 326, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette vai reportar, o Juliette vai 326. Oi, boa tarde, é o Romeu, da Panamá, no 0 no meio, livre taxa, chapéu ingresso. Opa, Romeu, Serra Novembro, Vitor. Romeu, Vitor, você escuta, prossiga, senhor. Eu recebo 260 e boa viagem. 260, bom trabalho. 63, 15, quantidade da 10, pronto. 3, 315, a linha decola da 10, vento 170 graus com 99. A linha decola também é 6315. E pronto, é com o Zulu November. Nível de decolagem possível, está na área 315. Nível de decolagem é 1-0, vento 150 graus com 99. Obrigado. Chinâmia 326, grande Juliette, funcionando bom. Pode continuar com a opção? Dois. Juliette, para a opção 2, Chinâmia 326. Olha. Papatão Whisky, Serra X-Ray. O Papatão Whisky, Serra X-Ray, o controle Salvador, prazer falar. Senhor, identificação. Controle 120, decimal 8, bom voo. Pessoal, obrigado, uma boa tarde, eu sou da minha 315. Pessoal, boa tarde, eu sou da minha 315, decola na sua escuta. O senhor da minha 315 é o controle, contato, radar, sua sem restrições. Após 2000, lenda motiva, câmbio. Após 2000, lenda motiva, eu sou da minha 315. Botão com isque, Serra X-Ray, contato, radar estabelecido na posição Conde. Foi para Bonf, chegada Bonf, pista 1-0, ajuste 1-0-1-6, chame para descida, câmbio. Bonf, 1-0-November, decolado aos 3-9, controle 120-8, bom voo. 208, controle, é com o Zulu. Papatango X Zulu November, controle Salvador. Está autorizado subir para o nível de voo 105. É transporte de inferno? Ok, então vamos prosseguir direto. Voo visual direto para a barreira. Eu preciso do estimado para voo. Será que o Zulu Novama recebeu? Ok, estou aguardando. Ok, anotei 1940. Gol 1966, controle, desça para 5000, ajuste no 06, chegada mais. 5000, 1066, desça para 8000, chegada bom. E ajuste no 06. Controle Salvador, o Sané 63, não tem possibilidade de coordenar a morte lá da presente? Anotei a sua solicitação, voando Leda após morte, Luciano 315. Leda após, Sané 315. Controle Salvador, Sané 315. Essa para 5000, ajuste no 06, o Whisky Terra Echo. Luciano 6345, André. Na escuta. Recife autorizou pro FAP. Pro FAP, muito obrigado. Você na 6305. Gol 1966, desça sem restrições para 2000, voe direto Duna para o ILS. Sem restrições, 2000, voa Duna, gol 1966. É, 6142, autorizado, senhor secretário. Chegada a mão, pista 10, ajuste no 096, quando pronto, descer para 6000. Seu número 315, chame Recife, frequência 1251. 251, boa tarde, minha 315, né? Boa. Gol 1097, desça sem restrições para 4.000. 4.000 sem restrições, 1097. O 2009, Salvador Ilhéus, 240, pronto para passar. Velocidade 220. Nível inicial 240, rota via Golf 677, decola da 190, curva direita no perfil da Dael Coral, 5563 o transponder, 120, decimal 80, controle. Sim, atualizado 240, na Golf 677, decola da 190, curva direita no perfil da Dael Coral, transponder 5563, controle 208, Golf 2009. O 2009 correto, chame pronto, no 9, com inspecionamento. O Gol 966 vai efetuar um desvio à direita para o 065. desça para 3.000 sequência para pouso em Salvador. Gol 1966, o número 1 está efetuando desvio. O número 2 é o Gol 1097, o número 3 Whisky Serra X-Ray, e o número 4 é o Vitor Kilo Delta. Sequência para pouso em Salvador. Câmbio. 7996. Meu P, 1-2-2. 1-2-2. 1-2-2. 7, obrigado. Falta 3-1-9-3, para o estacionamento no 1. Guadalho, equipe de solo, fazer a nave da Bianca, ingressar a VN de livrar a retaguarda. Autorizado, sempre o tempo. Após o avião, autorizado, 3193. Salvador, boa tarde, azul 4131. Do 4131 para Campinas, prepare da Elfa, um instante para o 2009, na posição 09, para o pushback, para dentro. Autoridade, deixa eu apertar aqui. Helicóptero Hotel Juliette Serra, informe ingressando à zona de controle, ajuste 06. 0146, transporte. O 966, o senhor está cruzando a linha do litoral e eu acredito que o senhor esteja visual no setor, confirme. Afirmo. Ok, o senhor pode manter a proa até interceptar. O senhor vai interceptar pela apresentação do radar 2 milhas para o marcador externo, ou seja, o senhor navega de forma tal a interceptar o localizador 2 milhas para o externo, pois não está voando duna. Positivo, estamos agora a 2 milhas e meia de duna aqui. O Gol 1097 reduza para a velocidade de aproximação, desça para 2 mil, autorizado ILS. 2 mil reduzindo, 1097. Fisque Serra X-Ray, desça para 2 mil pés, qual a sua velocidade? 222 mil pés, X-Ray. Seguinte, reduza para 160. 160, X-Ray. Boa tarde, algum no 796, temos watches, autorização para o galeão. 796 galeão, 360, prepara da EL, número 3 para a porta. Ativo 360 da Elveda.